cada mulher o tempo de se viver numa ilha. Cada mulher o templo que se constrói numa ilha. Cada mulher o tempo do vento sobre uma ilha. Cada mulher o templo que o vento destruiria. Esta mulher no centro do corpo traz uma ilha. Esta mulher um templo no centro da sua ilha. Esta mulher o centro já do templo, não da ilha. Esta mulher, ó templo de tudo na minha vida.